anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então para o bloco mais importante do podcast, né? O bloco da Sprint Cup. Corrida da Sprint Cup que realmente foi de tirar o fôlego aí, principalmente a parte final, onde que vimos aí o duelo entre o Brad Keselowski e o Jimmy Johnson, né? Pela vitória. Parecia, tudo encaminhava, né? Pela tarde ali, que seria uma vitória tranquila do Brad Keselowski, mas não foi muito bem isso que aconteceu, né? O Keselowski se viu pressionado pelo Jimmy Johnson nas últimas voltas e o Jimmy Johnson acabou vencendo a Texas 500 no Texas, claro, né? E com essa vitória aí, pessoal, o Jimmy Johnson chegou à sua quinta vitória no ano de 2015, né? Ele aí que soma mais pontos do que o ano passado. Apesar da posição do campeonato também ser pior do que a do ano passado, ele tem 12º colocado. Claro que essa posição aí não existe, a posição aí, né? Devido aos pontos dele. Então aí ele soma 5 vitórias contra 4 do ano passado. Continua Jimmy Johnson, né? Vitória número 75 na carreira. Sobra aí, dispensa comentários o Jimmy Johnson. Ele conseguiu também, né, só tava lendo aqui antes de começar a gravar aqui, ele conseguiu também a sua 6ª vitória no Texas. Ele é o piloto em atividade que mais venceu lá no Texas, né? E curiosamente, pessoal, ele venceu as 3 últimas corridas lá no Texas. Venceu a segunda corrida aí do ano no Chase, venceu a corrida de abril e venceu a corrida o ano passado também, essa mesma corrida do Chase aí, né? Lembrando que desde 2012, todas as corridas de novembro, o Jimmy Johnson tá garimpando a vitória, sacramentando a vitória aí, conseguindo mais uma vitória aí. Barbado o Jimmy Johnson aí na segunda corrida do ano, o Jimmy Johnson vencer. Desde 2012, 2013, 2014, esse ano aí, ele venceu a corrida de novembro. Então, mais do que parabéns ao Jimmy Johnson, grande trabalho, e tomou vitória, né, do Brad Keselowski, que tinha tudo para vencer, reforçando que a dupla da Penske precisa vencer para ir para o Final Four. Senão, eles não avançam para o Final Four, só vitória realmente aí consegue levar os dois aí para o Final Four em Homestead. O Keselowski talvez não, né? Talvez uma mescla de ponto, um problema maior ali do Harvick ou do Truex Jr., não sei, né? Ou até do próprio Kyle Busch, né? E uma corrida melhor do Keselowski aí leve os dois carros, né? Tipo, o Joey Logano venceu, o Keselowski foi o segundo, e um azar dos outros aí, o Keselowski e o Joey Logano pode avançar, né? Pode conseguir avançar aí para o Chase aí. Mas a diferença boa de pontos aí, né? Tem até lá né? O que precisa fazer para os pilotos ir para o Chase aí. Realmente o Kyle Busch e o Kevin Harvick pensam em completar a corrida. O Martin Truex mais ou menos também é a mesma coisa, né? O Carl Edwards precisa de algumas posições ali melhores ali. E um pouco de azar do Truex Jr. Já o Keselowski, o Kurt Busch e o Joey Logano realmente só vão para o Chase por vitórias. Claro que tem toda uma complexidade nessas contas aí, mas basicamente é isso, pessoal. Então aí o Keselowski aí viu o sonho acontecer, que iria para o Chase, mas o Jimmy Johnson tomou o doce dele nas últimas voltas ali e ficou babando ali, né? Porque foram 312 voltas lideradas das 334 voltas disputadas, e o Brad Keselowski foi apenas o segundo colocado na corrida e não garantiu sua vaga no Final Four aí. O Jeff Gordon aqui, já vou falar ele aqui, ó, foi o nono colocado aí, ele que segue vida tranquila, mas vem fazendo um bom trabalho, tá, pessoal? Mesmo ele tá com sua vaga já, ele não tá amolecendo, não. Garantiu um top team aí pra ele, então parabéns ao Jeff Gordon aí. É, vou falar um pouquinho de cada chaser aqui. O Kevin Harvick só teve problemas à tarde, teve um pneu furado, né? Claro que a sorte ajudou ele, tem um pneu furado que... Ele é bem próximo ali, ele acabou não levando volta, né? É muito difícil não levar a volta, e ele não levou volta, o Kevin Harvick. E teve um problema de câmbio também, que a quarta marcha estava escapando, ele teve que colocar um elástico entre o câmbio e uma outra peça lá para poder segurar a quarta marcha do carro. O Kyle Busch foi o quarto colocado, né? Conseguiu ali mais um top 5. E o Kyle Edwards também conseguiu um top 5 aí, seguindo a manutenção do campeonato aí. O Daniel Hill, pessoal, que teve problemas, vários problemas de pneu também, conseguiu heroicamente um sexto lugar. O Kurt Busch foi o sétimo, né? Parabéns ao Kurt Busch. O Martin Truex Jr. foi o oitavo e o Jeff Gordon, já falei, o nono. O Jim McMurray foi o décimo colocado. O companheiro do Jim McMurray, o Carl Larson, foi para os muros com o pneu furado, acabou tendo problemas, né? Foi apenas o 37º colocado. Bem no começo da corrida, o Joe Logano teve problemas de pneu e acabou terminando a corrida várias voltas atrás aí, né? Então, parabéns ao Joe Logano aí, que ainda conseguiu sair da última posição, terminou a corrida em 40º lugar. Tem que dar os parabéns realmente para ele aí, porque ele merece. O Denny Hamlin também teve problemas, né? O Tony Stewart também teve problemas. O Tony Stewart acabou batendo lá, rodando no meio da grama lá e ficou o carro todo destruído lá, cheio de terra para todo lado. Ele acabou abandonando a corrida também. O maior vilão da tarde lá no Texas foram os pneus. Pneus que, para mim, penso que estavam com um composto diferente aí. A Goodyear não conseguiu acertar o composto do pneu, né? Então tivemos várias e várias bandeiras amarelas aí por questão de detrito na pista e bandeiras, né? Que bandeiras pretas aí que foram ocasionadas devido aos carros dentro da pista com o pneu furado. Os números da corrida aqui para vocês, pessoal. A corrida teve duração de 3 horas e 44 minutos. Foram 9 bandeiras amarelas e 15 trocas de liderança. O Brad Keselowski estava ganhando a maioria dos Race of Pit Road, né? Ganhou praticamente todas ali, né? O Brad Keselowski estava com o carro dominante. Keselowski realmente merecia a vitória, mas o Jimmy Johnson liderou as 6 voltas mais importantes da corrida, que foram as 6 últimas. Parabéns ao Jimmy Johnson. As bandeiras amarelas começou na volta número 11, já o Joe Logano com problemas. Depois o 21 também foi pro muro do Trevor Bayne, né? Depois tivemos detrito na pista na volta 37. Depois foi a rodada do Don Surge na grama, né? Depois tivemos detrito na pista na 102 e na 150 também. Na 169 tivemos o Dan Hagen no muro na 4. E na 198 o Trevor Bayne foi o que chamou a bandeira amarela aí na volta 198. E depois na volta 311 tivemos detrito na pista. Então essas foram as bandeiras amarelas aí. A margem de vitória, pessoal, foi de um segundo, né? O Jimmy Jones conseguiu aí abrir um segundo aí para o Keselowski. A corrida teve uma média de bandeiras verde aí de 28 voltas. E a bandeira sobre bandeira amarela foi em cima de 14,1%. Parabéns a todos aí, parabéns à corrida aí. Os Chasers, só o Joe Logano teve problemas, né? E o Joe Logano agora é vencer ou morrer em Phoenix, né? Vai ter que estar lá de peito aberto lá para vencer em Phoenix. Então vamos aguardar o que acontece lá em Phoenix, no deserto lá, porque Brett Lawson precisa vencer, Kurt Busch precisa vencer e Joe Logano também precisa vencer. Agora aguardar, já preparar a pipoca para domingo. Pode preparar duas pipocas, porque a corrida vai ser bem longa lá em Phoenix, tenho certeza. Principalmente numa corrida aí quando antecede aí o Final Four aí. Mas enfim, pessoal, não tem necessidade de falar do campeonato, né? Porque o campeonato não interessa muito para nós. O que eu posso fazer é uma prévia aqui de como tá aqui para vocês. O Gordon já está classificado, o Kurt Busch é o segundo com 11 pontos à frente da zona de corte. O Harvick está 10 pontos à frente da zona de corte, assim como o Truex Jr. está 7 pontos da zona de corte, né? à frente do Cowherds. O Cowherds vem 7 pontos atrás do Truex Jr., claro, sim, né? O Keselowski vem 19 pontos atrás, o Kurt Busch vem 20 pontos atrás e o Joe Logano 63 pontos atrás. Ou seja, uma diferença muito grande para o Joe Logano, ele vai ter que remar muito, o Kurt Busch também. Eu creio que desses quatro carros aí, né, o único que pode talvez atrapalhar é o Kyle Edwards, que pode vencer ou pode até mesmo tomar essa posição do Truex Jr. aí, já que ele não precisa vencer para avançar, apenas tomar a posição do Truex Jr. aí. Bom, esse foi o bloco da Sprint Cup, pessoal. Desculpa, o bloco está sendo mais curto aí que o comum, mas esse foi o bloco da Sprint Cup. Consegui trazer para vocês aí, espero que vocês tenham gostado. E eu volto já daqui a pouco com o último bloco. Muito obrigado, pessoal.